15. Desculpe, a discoteca Noites Loucas é perto daqui? Ainda é longe. A pé fica a 20 minutos daqui. Desculpe, mas não percebi. Podia repetir? Com certeza. A discoteca fica longe daqui, mas a senhora pode ir de elétrico, de autocarro ou de metro. Muito obrigada, mas prefiro ir de táxi.